aumentar o volume aí pra eu curtir. No norte do Brasil essa batida eu quero ouvir. Pode aumentar o volume aí pra eu curtir. No norte do Brasil essa batida eu quero ouvir. Bem, o que está mais fazendo? Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa a mim, esse não foi o que você sonhava. O homem que você esperava e que nunca soube te amar. É DJ Marujo, o caçador de sucesso. Ele tá tocando a nossa canção. Estava brincando e você me amando. Fui um bobo errado. Não vivo sem ti, te quero aqui. Porque pra mim vem logo me amar. Te peço desculpa, te peço desculpa. Não vivo sem ti, te quero aqui. Porque pra mim vem logo me amar. Te peço desculpa, te peço desculpa. Rosa Top Mix Mulher Uva. Top Mix Mulher Uva Super Ué. Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, esse não foi o que você sonhava. O homem que você esperava e que nunca soube te amar. Estava brincando e você me amando. Fui um bobo errado. Estava brincando e você me amando. Fui um bobo errado. Não vivo sem ti, te quero aqui. Hoje pra mim vem logo me amar. Te peço desculpa, te peço desculpas. Não vivo sem ti, te quero aqui. Hoje pra mim vem logo me amar. Te peço desculpa, te peço desculpa. Te peço desculpas. Não me...